As características geográficas do território Papua Melanésia Ocidental, com suas montanhas, colinas e pântanos, são tais que os invasores não podiam jamais ter invadido rapidamente a região e nem mesmo escapado da influência desses primeiros habitantes. Tenho em conta que o ouvinte esteja familiarizado com a obra já citada do Dr. Seligman, que nos apresenta um relato minucioso de todos os tipos de cultura e sociologia Papua Melanésia, uns após outros. Entretanto, as tribos da região Papua Melanésia, ou Massim, devem aqui ser descritas com os maiores detalhes, pois é nessa região relativamente homogênea que se processa o Kula. Com efeito, a esfera da influência do Kula e a região etnográfica das tribos Massim são quase indistintas umas das outras. E podemos falar do tipo de cultura Kula e de cultura Massim como praticamente sinônimos. No mapa 3 aparece o distrito do Kula, ou seja, o extremo oriental de Nova Guiné, os arquipélagos situados ao leste e nordeste. Diz o professor Seligman, essa divisão está representada no mapa 3 pela linha espessa que isola ao norte as ilhas Amplet, as ilhas Trobriand, o pequeno grupo Marshall Bennett, a ilha de Wardlard e o grupo Laughlin. Quanto à zona sulina, achei conveniente subdividi-la em duas partes através de uma linha vertical, deixando ao leste as ilhas de Messina, Sudas e Russell, sendo escasso o material informativo de que dispomos sobre essa região, preferi excluí-la na região Massim Meridional. De todos os nativos que nela habitam, somente os Messina participam do Kula. Sua participação ocupa lugar de muito pouca importância. A zona ocidental, a qual convencionamos chamar de distrito dos Massim Meridionais, abrange primeiro o extremo leste de Nova Guiné e as poucas ilhas adjacentes. Ao sul, a ilha de Wari, a leste, pequeno mais importante arquipélago de Tubetubu, e ao norte, o grande arquipélago de Antakaustu. Desse último, apenas o distrito de Bua é que nos interessa de modo especial. As tribos culturalmente homogêneas do Massim e do Sul são identificadas no mapa como distrito 5, as do Bucum distrito 6, 4, quer dizer, não sei, algarismos romanos. Voltamos às duas divisões principais, as zonas norte e sul. A segunda é habitada por uma população muito homogênea, não só em seu aspecto linguístico, mas também no aspecto cultural e no franco reconhecimento de sua própria unidade étnica. Mais uma vez, citando o professor Seligman, devemos salientar que essa população caracteriza pela ausência do canibalismo, o qual, até a sua proibição pelo governo, existia na profissão restante do distrito. Outra peculiaridade nos Massim no norte é o fato de que reconhecem, em certos distritos, mas não em todos, a autoridade de chefes dotados de extensos poderes. Bom, os nativos dessa zona norte costumavam praticar, e digo costumavam porque as guerras pertencem agora ao passado, uma técnica de guerra aberta e cavalheirescas bem diferente das incursões praticadas pelos Massim no sul. Suas aldeias, constituídas em blocos grandes e compactos, possuem paióis erguidos sobre estacas onde os nativos armazenam suas provisões, bem diferentes de suas paupérrimas habitações construídas ao redor do chão, sem estacas. Como se pode verificar no mapa, foi necessário subdividir a região Massim do norte em três grupos. Primeiro, os habitantes das ilhas Trobriand, os Mbowoya. Segundo, os nativos da ilha de Wardlark e das ilhas de Marshall Bennett. E terceiro, o pequeno grupo dos nativos da ilha Anflet. A outra grande subdivisão das tribos do Kula é composta pelos Massim do Sul. Destes, como já tivemos a oportunidade de dizer, a ramificação ocidental é que mais nos interessa. São nativos de menor estatura e, de maneira geral, de aparência bem menos atraente do que os do norte. Vivem em comunidades muito dispersas, cada casa ou grupo de casas cercada por um pequeno bosque de palmeiras e árvores frutíferas, afastado dos demais. Antigamente, esses nativos eram canibais e caçadores de cabeças e costumavam atacar de surpresa seus adversários. Não possuem chefes. A autoridade exercida pelo membro mais idoso de cada comunidade. Sua casa, erguida sob estacas, são de construção elaborada e lindamente ornamentadas. Julguei necessário, para o presente estudo, retirar da seção ocidental da porção sul do Dimassim as duas áreas identificadas como os distritos IV e V no mapa 3, que são de 3 ao 6, que 1, 2, 3 ao 6, até o 6 até o 3, no, nos algarismos romanos, o resto não sei. Então, por esconder-se dos distritos IV e V, mas subentenda-se por 4 e 5, talvez. Os distritos são de importância especial no sistema da Kula. Devemos, no entanto, ter em mente que o presente relato não dá margem a uma classificação definitiva dos Massinos Sul. Tais são, respectivamente, as características gerais do Massino Norte e do Sul, descritas em poucas palavras. Antes de continuarmos nosso assunto, porém, será útil fazer um esboço rápido, embora mais detalhado, de cada uma dessas tribos. Começamos com a zona do extremo sul, seguindo a ordem geográfica, em que um viajante proveniente de Port Moresby iria entrando em contato com esses distritos. Ou seja, da mesma maneira que eu fui registrando minhas impressões sobre elas. Meu conhecimento pessoal de várias tribos é, no entanto, bem irregular. Baseia-se em prolongada residência entre os ilhéus de Trumbland e um mês de estudos sobre os nativos das ilhas Amflet. Algumas semanas passei na ilha de Wardlark, ou Murua, na circunvizinhança de Samurai, no litoral sul da Nova Guiné. Finalmente, em três pequenas visitas a Dubu, meu conhecimento sobre algumas das demais localidades pertencentes ao sistema de Kula resume-se apenas a algumas conversas que travei com os nativos desse distrito e informações de segunda mão que pode-se obter em alguns moradores brancos e mundanos. A obra do professor Salimane, entretanto, complementa meus estatutos no que se refere aos distritos de Tributo e de Warlock e das marchas penas de vários outros. Meu relato sobre o Kula será, portanto, dado sobre a perspectiva, por assim dizer, do distrito de Troubland, ao qual neste livro frequentemente daremos o nome nativo Boyoa. À língua desses nativos daremos o nome de Kiriwina, visto ser Kiriwina, província principal do distrito, é a língua ali falada, considerada como língua patrão pelos nativos. Devo imediatamente salientar, todavia, que ao estudar o Kula nesta região, estudei ipso facto seus ramos adjacentes existentes entre as ilhas Trobrand e as ilhas Amflet, entre Trumbland e Kitava, e entre Trumbland e Dubu. Testemunhei não só os preparativos e partidos de Buyoma, mas também a chegada dos nativos de outros distritos, e com efeito acompanhei pessoalmente uma ou duas dessas expedições. Além disso, sendo o Kula uma atividade intercomunitária, os nativos de uma tribo conhecem mais sobre os costumes de outra tribo relativos ao Kula do que qualquer outro assunto. No que Kula tem de essencial, os costumes e regras das transações são os mesmos em qualquer ponto da região onde se processa. Vamos imaginar que estamos navegando ao longo do litoral sul de Nova Guiné em direção ao seu extremo oriental. Ao chegarmos aproximadamente ao meio da Baía de Orangeri, teremos atingido o limite da região Massim, que se estende ao noroeste até o litoral norte, próximo ao Cabo Nelson. Como lhe foi dito anteriormente, o limite do distrito habitado pelo Luma 5 corresponde a uma situação geográfica bem definida, ou seja, a ausência de obstáculos naturais no interior ou a ausência de qualquer empecilho ao desembarcar. Com efeito, é nessa região que a grande barreira de recifes finalmente submerge, ao mesmo tempo que termina a cadeia montanhosa principal, que é separada das praias através das pequenas serras, sustenta até o ponto. Daí de Orangeri é limitada ao leste por um promontório, primeiro de uma série de elevações que se erguem diretamente do mar. À medida que nos aproximamos do continente, podemos perceber as escarpas íngremes e enrugadas, cobertas de mata densa e luxuriante, interrompida aqui e ali por clareiras onde viceja o capim lalango. O litoral é recortado primeiro por uma série de pequenas baías ou lagunas. A seguir, tendo deixado para trás a Baía de Fifa, podemos ver uma ou duas baías maiores de praias aluviais planas. Daí para frente, a partir do Cabo Sul, o litoral se estende por várias milhas numa linha quase reta até a ponta do continente. O extremo oriental de Nova Guiné é a região dos climas tropicais, onde quase não se pode perceber a diferença entre épocas de seca e de chuvas. Na verdade, quase não há estação seca e a terra está sempre coberta de uma verde intenso e brilhante, em contraste marcante com o azul do mar. Os topos das elevações ficam frequentemente encobertos por uma névoa espessa, ao passo que nuvens brancas se aninham ou se movem sobre o mar, quebrando a monotonia do verde e do azul excessivos. As pessoas não estão acostumadas a essa paisagem do Pacífico Sul. É bem difícil dar uma ideia dessa festa de cores, da brancura tentadora das praias, de um lado cindidas pelas árvores da selva e palmeiras, de outro pela escuma branca e pelo azul do mar. Acima das praias, alteiam as colinas, grandes sulcos de verde claro escuro, ensombradas no topo por uma névoa esgarçada e tropical. Quando pela primeira vez viajei ao longo desse litoral, havia vivido e feito pesquisas durante alguns meses no vizinho distrito de Mariú, da ilha de Toulon, um dos centros principais mais importantes de Mailu. Costumava olhar para a ponta oriental da Baía de Orangeri em dias claros, podia vislumbrar as elevações em formas de pirâmide de Bonabona e Gadogado, que se erguiam à distância como enormes silhuetas azuis. Sob a influência do meu trabalho, eu passei a encarar essa região dentro de estreitos horizontes nativos, como uma terra distante a qual, em certas temporadas, se empreendiam viagens perigosas, nas quais eram importados certos objetos. Cestas, esculturas decoradas, armas, ornamentos, todos bem trabalhados, superiores à bifurcação local, terra para a qual os nativos apontavam com desconfiança e temor, quando se referiam às formas de feitiçaria particularmente malignas e virulentas. Terra que os nativos temerosamente diziam ser habitados por canibais. Qualquer toque de gosto realmente artístico existente nos objetos esculpidos pelos Mailu é sempre diretamente importado do Oriente ou dele copiado. Descobri também que as canções mais suaves e melodiosas, bem como as danças mais bonitas, vinham dos Massim. Muitos dos seus costumes e instituições me eram mencionados como estranhos e esquisitos. Trabalhando como etnógrafo nas fronteiras de duas culturas, despertou-me em mim, então, uma enorme curiosidade e interesse. Pareceu-me que as populações orientais, comparadas aos nativos de Mailu, homens de pouca inteligência e aparência grosseira, eram bem mais complexas. De um lado, selvagens, cruéis e canibalescos; do outro, nativos de talento refinado, poetas e senhores dos mares e das selvas primitivas. Não é de se admirar, portanto, que, ao me aproximar do seu litoral, eu, que naquela ocasião viajava numa pequena lancha, senti esse profundo interesse, examinasse cuidadosamente a passagem a fim de vislumbrar pela primeira vez os nativos ou deles encontrar vestígios.